Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, são 13 horas neste momento. Rádio Antena Web, bem-vindos a mais um RTP Regiões, ou quer dizer, Conversas Aleatórias. Aqui comigo estão os ilustríssimos Joaquim Pereira, expressão alfabética, e Nuno Silva. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos hoje continuar as nossas conversas. Vamos a ver o que sai daqui. Ah, sou eu. É. Porquê é que passei de Nuno Miguel para Nuno Silva? Diga-me lá. Mudaram o nome e não sabia. Enganei-me. Era Nuno Miguel. Isto é se fosse a Milka, não puxava mais. Nuno Silva. Olá, muito boa noite e bem-vindos à emissão o quê? 33. Vai para Coimbrões de Conversas Aleatórias. E eu que pedi para começar o programa de hoje só para dizer até para as regiões. Isto não sei tão natural como eu queria, mas pronto. Vá. Era mais para parecer o engano, mas pareceu mais, enfim. Um papel mal ensaiado, paciência. Bom, que ideia é que estamos cá todos para mais um Conversas Aleatórias e hoje, um bocadinho mais tarde, não teve nada a ver com mudanças de horas, teve mais a ver com mudanças de horas sim, mas aqui na nossa grade interna para este domingo, em todos os canais. Bom, mas o tema de hoje é regionalismos. Já na passada semana fomos em off falando um bocadinho sobre essas coisas e daí que decidimos que o tema seria precisamente este. Ora bem, o que é que eu quero dizer com regionalismos? Vamos falar sobre as pessoas e sobre as palavras que usam as pessoas. Quem já não sabia quem teve a ideia, mas acho que foi Joaquim, não foi? Eu não me recordo. Não sei. Quem é que começou agora a falar sobre isso? Foi Sócrates. Possivelmente. Mas... O Coelho não foi de certeza porque ele não é regionalista. Ele é centralista só na cabeça dele. Exatamente. Ora, cá está. Embora, por acaso, até de uma terra que até tem bastantes... De uma região que até tem bastantes palavras... E uma postura de ser muito singular, que é Vila Real. Vila Real é o Sócrates. Pronto, então é isso. Eu sabia que havia algum primeiro-ministro que já tinha sido lá. Mas a minha pergunta, a pergunta para iniciar estas conversas aleatórias é... assim, digamos, qual é que foi assim, o regionalismo que vocês mais sentiram que foi regionalismo ou que mais espetacular, digamos assim, acharam? Eu gosto do cagatório. Se é para... Não estou a dizer a negra. Se é para começar bem, é para começar bem. Casa de banho, na Madeira, diz cagatório, quarto de banho ou banho. Gosto também do pimpinela, que é o chuchu no continente. O que é o chuchu no continente? Eu acho que hoje vou aprender muito. O chuchu no continente. Não sei o que é isso. Sabes o que é? Parece-me que é um vegetal qualquer, que é o chuchu. Que se faz umas comidas. Parece-me que é este chuchu. Não sei se será aqui neste caso especial. Que depois despeja-se no cagatório. Por exemplo, eu gosto da cadeia, gosto mais desta, da Madeira. É o cubano. Porque que é o cubano? Porque eu... Ah, sim. Porque quando lá estive, nos bons tempos... Quando eu nasci. Das várias conversas que tive lá com várias pessoas... O continental em geral, eles não gostam nada. Como ainda hoje o jardim não gosta, os madeirenses, por arrasto, também não gostam. Mas eram mais, por exemplo, eu e o meu grupo, que éramos do Porto, já éramos tratados bem, apesar de sermos continentais. Mas quem são mesmo os cubanos, são os lisboetas. Porque eles, se pudessem acabar com essa raça, acabavam. Não chupam nada. E porquê é que os madeirenses ganharam a versão de Lisboeta? Mas eu já soube. Um bocadinho um imperialismo, digamos assim. Eles também tratam de forma redutora, porque eu lembro de uma Évorense, ou Évorense neste caso. Que foi chutar para Madeira. E foi que ela me disse, as pessoas lá são bastante simpáticas. E no entanto. Sei que há pessoas de Lisboa que têm uma opinião precisamente contrária e que vão para a Madeira achando... Ai, eu sou de Lisboa, não é? Sentem-se superiores, basicamente. É isso. Precisamente pela superioridade que pensam que têm sobre as outras pessoas. Mas eu, por acaso, Madeira até é uma terra que gosto bastante porque tem vários, tem quase... uma infindável lista de regionalismos. Pronto, também é das ilhas, não é? A evolução é diferente em termos linguísticos, em termos de idiomática é diferente. Mas a mim, uma das coisas que eu mais achei engraçada foi o facto de a semilha, por exemplo, A semilha a semilha é batata. é batata. E a batata é batata doce. Claro. Como é? A semilha na Madeira é batata cá e batata lá é batata doce cá. Exatamente. Que é E batata doce. a batata doce é uma batata que também se faz. Se come. Ah, É daquela. semilha, batata. Batata doce. Está bem. É daquela que se come, pronto. É uma batata mais doce. E a batata doce também se come, mas a Sim. semilha, como talvez por ser, não sei porquê. Ele chama-lhe assim. Gosto de palavras. O que eu reparo, vamos começar aqui de norte para centro, centro para norte. Uma pessoa que eu conheço, que é natural de Figueira de Caixão, Rodrigo. Estamos a falar do centro, neste caso, centro bem interior, quase em Espanha. Sabe onde é que fica? Sim. É, já estive lá muitas vezes. E outra de Coimbra é que eles não dizem, eu vou aparecer lá. Eles dizem, eu vou lá aparecer. Trocam o advérbio do lugar. Colocam sempre antes do verbo, que é uma coisa quase piada, porque ainda nunca vi este. Troca o é uma coisa quase piada. Não notas isso, Carmo? Por Não. acaso, não. Mas é assim. Não. No centro. Isso que é em Lisboa também é assim, não? É capaz de ser. Não, é capaz. Eu estive cá. É sempre em último lugar. Por acaso foi coisa que conta, nunca me dei. Ah, eu, por exemplo, há aqui umas palavras que da minha meninice eu me lembro muito bem, que é o estrugido. Ah, lá embaixo não é Eu estrugido. gosto dessa palavra, é bonita. Mas lá embaixo não se diz. Não. É refogado. Que é o refogado, está certo. Atenção, eu vou dizer talvez uma asneirada, mas para mim, quando se fala o português, mais português, Em Coimbra. é a zona centro. É, Coimbra é ele tem menos influência, digamos assim, pronúncias de É, expressões. porque tem mais, como português, por exemplo, a Sarjeta, no centro, no norte e aqui no Porto, o Bueiro. Vou Pai, fazer xixi para o oiro. eu era miúdo, olha, o Bueiro está todo entupido. Outra que também aqui, o texto. É a tampa da panela, ou do tacho, é o texto. Tu dizes, ó Carlos, dizes: o Joaquim está à minha beira ou o Joaquim está ao pé de mim? Aqui para o Porto diz-se mais está ao pé de mim. Ah, é o contrário. É o Ah, no contrário. centro Ah, diz-se pois mais é isso, é mais à à minha minha beira, é beira. isso. À minha beira no norte, ao pé de mim no centro. E a outra muito. Esta também é muito conhecida, que quando lá em Lisboa, eu lá estive, quando eu estive lá. Como lá estive. Depende também muitas vezes da formação da frase. Outra palavra que eu também, e quando estive em Lisboa, Enquanto em Lisboa estive, agora vou estar assim até o fim do programa. era uma risota precisamente, porque eu ainda utilizava as palavras aqui do Porto. E uma coisa engraçada era o aluquete. E as pessoas, o que é isso? Que é o cadeado. Mas você falou bem, depende da formação das pessoas. Eu nunca disse um loqueto. Nem nunca escrevi um loqueto. Foi sempre cadeado para mim. Mas é a palavra aqui, o aluquete. Nunca escrevi, nem na escola, nem agora. Eu nem sabia o que é que queria dizer um loqueto. Eu, por acaso, sempre conheci como aluquete. Depois é que aprendi o cadeado. Aliás, eu até pensava sempre que eram coisas diferentes. Não. E isso é um problema. Porque quando ouvimos duas palavras e pensamos É que que não é a mesma eu coisa. pensei que cadeado era uma coisa mais forte que o aluquete. Pois, Fica. Uma correia, uma Uma correia. corrente de Uma correia. ferro Não, assim forte. eu pensei que o aluquete, aliás, eu pensei que o aluquete fosse mais para prender as bicicletas ou as motas, ou o que é que é. Porque eu lembro que o meu pai fazia isso quando estávamos, nós vivíamos num bairro, que era o chamado bairro dos pobres, que era a base de pré-fabricados e casas pequenas, enfim. E nessa altura eu lembro-me perfeitamente de meu pai pôr lá o aluquete na mota, ou lá o que é que era, portanto. E eu pensei bem. O aluquete é uma coisa assim mais, enfim, mais. Mais bandeirinha. É. Ou seja, uma coisa que se arranja assim quase que artesanal, digamos assim. O cadeado é uma coisa mais forte para os portões das escolas e não sei Por exemplo, nos armários, nas escolas, ou aqui, cada um tem o seu armário para o quê. É. arrumar as suas coisas. E põe-se um maluquete O maluquete, pois. que é aquela coisinha e tal. Que isso em Lisboa é. Por exemplo, Eu sempre usei cadeado. E eu nunca utilizaria, até depois de começar a crescer e reparar que as duas coisas eram o mesmo, eu nunca utilizei O cadeado. cadeado para uma coisinha tão simples quanto essa. Maluquete. Por exemplo, outra também muito engraçada. Uma espinha, eu tenho uma espinha. Na cara. É uma espinha de peixe. Ora, o que é aquilo? É uma borbulha. Mas eu acho que essa da espinha tem mais a ver com o facto de aqui ser mais gente da terra do perto do mar, não? Não, aqui no Porto. Não é peixe também à mar. Eu. Ah, mas eles lá, o peixe sabem de onde importado de cá. Eles lá sabem o que é o Ritejo. Até para cantar. Por exemplo, aqui esta. Mas aqui é a casa do espinha borbulha, borbulha. Eu estou já um bocadinho desfasado destas coisas, porque os muitos anos que passei em Lisboa apanhei muitas palavras que eu não sei se antes de ir para Lisboa se as dizia. Por exemplo, veja que aqui no norte se diz o quarto de banho. Eu sempre que me lembro da casa de banho, a boa casa de banho. Ora, isso que A casinha. Agora somos é, finos e é a agora é a casinha. casinha. Sabe? Estamos a ficar finos. Já pertencemos a outra society. Por exemplo, uma palavra bonita também. Eu dei um tombo. Eu dei uma queda. Deu um tralho. Que chave, um tralho. Se fosse outro, é um tralho. Outra coisa rima com isso. Cá em cima diz tombo, lá em baixo queda. É assim? Deu Agora um tombo. nem Sim, lá tanto. em baixo não se usa muito o tombo, acho. Não, Não, não, o tombo agora. é aqui norte. Sim, mas agora o que aqui mais se diz, e faz mais sentido, porque tombo vem do tombé, cair. Ou a Torre do Tombo. Não, mas não, Um dos arquivos, né? tem mais a ver com o tombé, cair em francês, está mais por aí. Mas a palavra que eu gosto mais é o tralho. É Deu um uma traio. palavra mais recente. Aí já é mais para o. Cruzeta e cabide são É cruzeias isso. nuas. Não é cruzeta, cabide. Não, eu, o cruzeta Ah, é aquela coisa de mas triângulo é largo. cru. São Ai, coisas diferentes. triangular, não. Não é, não chega a É fechar o forma de triângulo. cruz. Pronto. E o cabide, para mim, é onde se penduram os casacos. É. Estão Mas lá encostados à parede. para baixo, acho eu que a vida é a mesma coisa que cruzeta cá em cima. É isso, é. Pois. Centro, cabide, norte, cruzeta. Chapéu de chuva. Ah, essa é. Mas eu acho mais lógico um guarda-chuva, porque chapéu. O Chapéu chapéu é numa quando coisa. se mete na Pois. cabeça. É mais rigoroso o guarda-chuva porque nos protege da chuva. Agora o chapéu põe-se por cima da cabeça. Será? Tem vergonha de dizer guarda-chuva. É mais fino de chapéu de chuva. Vamos por aí, lá em baixo é sempre. Mas lá em baixo é isso mesmo, chapéu de chuva. É o chapéu de Chapéu. chuva. Ora bem, Estas palavras, muitas destas que estão aqui, como zona centro, é mais Lisboa do que centro. é mais Lisboa que Não, centro. Lisboa, eu sou Nós Lisboa estamos a é centro. falar porque temos uma lista aqui à frente que eu coloquei aqui no Para monitor. facilitar, era bem, Vocês que não têm. há aqui uma coisa Ah, não engraçada. vês? Ela não foi passada em braille, por isso não tenho. Está aqui a mãe. Há aqui uma coisa engraçada que temos de ver. Quando se fala especificamente em Lisboa, Lisboa, qual será a origem das palavras? Porque, ao fim e ao cabo, como todas as grandes cidades, são compostas por imigrantes de outras regiões. E, apesar de Porto e Braga, mas mais o Porto, terem muitos imigrantes, uma coisa é certa: Lisboa foi a primeira cidade para chegar ao que chegou, que teve de arranjar pessoas de outras áreas. E, claro, essas pessoas, quando chegaram a Lisboa, vinham de uma região qualquer, ou vinham das Beiras, ou vinham dos Algarves, ou Alentejo, ou a Domingo, E a pouco e pouco foram metendo na linguagem diária de Lisboa o que vinha de outras regiões. Essas palavras. Portanto, Lisboa, ao fim e ao cabo, também dizer que tem uma linguagem própria, é um emaranhado, é um conjunto de palavras derivadas de outras regiões. A confirmar isto ao facto de, e agora o jogo, quem vai se lembrar disto, em outubro de 2011, eu e ele e eu, nós dois, nós fomos ao Teatro de Luz ver um concerto. Eu não sei se lembra, as pessoas estavam lá, você estava sempre a comentar, quantas destas pessoas estão aqui é que são mesmo de Lisboa? Eram todos de 50, 60 anos para cima. E, e notava-se bem que aquelas pessoas não eram de lá, tinham vindo sobretudo do norte ou do interior, ou às vezes do Alentejo, do interior. Em Lisboa, então, alentejanos, porque Alentejano era uma zona pobre, e como era uma zona pobre, eles tinham para fazer a vida pouco mais ou menos. Viravam-se para a capital. Viravam-se para a capital porque arranjavam. Imigravam. Imigravam, como eu também lá estive 28 anos. Mas não é do Alentejo. Mas sou do Porto. É ao lado. E eu, quando cheguei lá e dizia que era do Porto, havia uma coisa. O ABEC. E o ABEC porquê? Porque para dizer. Cão. Porto diz com. Vou passear com o meu ABEC. Mas estás a ver a situação. Porquê que eles dizem passear com o meu ABEC? Não é isso? Porquê? Com o meu ABEC. Porque com e com e o Porto é a mesma coisa. Para dizer cão. Para dizer meu... cão. Com o meu cão. Tá bem. E eu digo com. Tá bem. E o com é um ABEC. Está bem, está bem. Mas era, vou passear ABEC com o meu com. Era. Vem com o meu com. Não, desceu três vezes. Já vem com o meu com. Com é com. Eles, por acaso, só agora é que eu estou a perceber a minha vocalização. É, foi preciso chegar aos 16 anos para perceber isso. Aos 20. Isso. Conclusão. Eles viravam-se para mim quando eu dizia que era do Porto. Mas tu não falas a Porto. E o que é que eu pensei? Como eu, na altura, andava embrinhado nos franceses e tal, principalmente no francês, falava muito francês, que tivesse influência na minha pronúncia. Porque eles dizem, mas tu não dizes, por exemplo, esta do com, nem trocava os B's pelos B's. E eles não se acreditavam que eu era realmente do Porto. Porque há também aqui uma coisa muito curiosa. As pessoas que chegavam lá, a Lisboa, emigrados daqui, dali, daquilo lá, de onde é que és? Ah, eu sou do Porto. Do Porto? E eu, como já sabia a história, então apertava Porto. De que rua é que és de Porto? Ah, eu não sou de Porto, sou de Viana do Castelo. Ou sou de Bragança. E então também, muitas vezes, conquanto a pronúncia do Norte, a pronúncia do Porto, seja muito característica, também era influenciada no pensar das pessoas por pessoas vindas, como eu já disse, de outras regiões do norte, de Miranda, daqui, dali, daquilo. E então ia tudo na mesma onda. Era do Porto. E muitas vezes não eram. Mas olha que eu antes não sei se era assim, mas hoje vamos a Braga. Ouvimos as pessoas a falar. É sim, a Braga, logo. Mas em Braga é por demais. É característica do norte. Eles em Braga carregam na pronúncia que é uma coisa desgraçada. A sério? Não é preciso ir muito longe daqui e agora fugindo um bocadinho para sul, aqui perto, nestas regiões, mesmo de Gaia, Tem aí uma fala. É os prosunhos. Que. São sempre uns chadunhos. Que. Vou dizer outra coisa. É que mesmo localmente, de freguesias e tudo, fazem diferença de umas para as outras. Quem disse a furada. É assim. Lá está. Mas será uma influência ribeirinha. Na verdade é. Porque e a malta dali da Ribeira de Gaia, de Santa Maria, também é a mesma coisa. Os verdadeiros, os naturais mesmo dessa zona, Santa Maria. Também tem um... Eu sei uma música sobre Santa Maria, quer que eu cante? Santa Marinha, freguesia onde nasci. Bom, é por isso que eu acho, são parentes, é por isso que eu acho que a furada devia ser junto a Santa Marinha e não a Canadele, mas pronto. E é o que vai ser. Santa Marinha e a furada junto. Não, não faz sentido nenhum que seja a Canadele que não tem nada a ver com o outro. Mas é o que vai ser, a furada e Santa Marinha. Está, já está programado. Já está tudo pronto. Porque eu li no, não sei a quando é que vai começar. Eu li num jornal qualquer a divisão das freguesias e tem Santa Marinha, Santa Marinha e... Eu espero que eles juntassem Costuma e Lever. Deram a volta, Costuma ao Nival e Lever Sandinhas, ficou assim. Bom, continuando aqui para o alfabeto, que é depois Chapéu de Chuva, temos a Imperial. E sobre isto eu tenho uma história pequenina. O meu pai chegou a Lisboa e eu queria um fino. Uma Imperial, ele não, um fino. Então o senhor quer uma Imperial? Não, eu queria um fino. Pronto, está bem, não é doce uma cerveja. Ou seja, eles sabem que, o que é um fino, mas por, é, tem por, que dizer Imperial para eu te servir. Por exemplo, lá em Lisboa. Como é aquele café com leite? Um pingo. Cá no Porto é um pingo. Eu quando cheguei lá a Lisboa, poucas vezes, era regra de tal, mas outras pessoas. Ah, queria um pingo. Os homenzinhos, um pingo. Pingo de quê? De Martini. Porto de Lisboa, para dizer pingo, é um garoto. Pois é. E tantas outras. Acertar por causa outros casos pessoais. Eu parece-me que já falei aqui noutro programa qualquer, que ao fim e ao cabo tem a ver com o programa 2. Que quando chegámos a Lisboa, a minha mãe ia às compras. E naquele tempo, há 50 anos, sensivelmente há 50 anos, não é a globalização que existe hoje. Aquilo havia mesmo uma definição entre o norte, o sul, o centro. Havia mesmo uma divisão. E, além de não haver lá em Lisboa os produtos alimentares que nós usávamos aqui, havia aqueles que eram comuns, como a batata, a cebola, etc. Mas, por exemplo, as vagens. Lá em Lisboa, feijão verde. E têm razão de ser. Porque a vagem, qualquer leguminosa, é composta pela vagem e pelo feijão que tem dentro. Ora, se o feijão verde é o feijão ainda verde, ainda sem se desenvolver o próprio feijão... Fica feijão verde. É feijão verde. Agora, a vagem é o envoltório. E eles, nesse aspecto, têm razão. Por exemplo, outra palavra que tem dado muito que falar, o magnório que se diz aqui no Norte. Não há nenhuma magnoreira. O que há é uma... Manéspera. Mas eu nunca ouvi magnório. É, já. Eu não, nunca disse, nem nunca aliás, ouvi magnório. Aliás, a mim já me aconteceu comer o magnório e gostar, e depois oferecer uma néspera e não querer, porque não gostava de nésperas. Eu tive uma situação caricata e perigosa. E logo no mercado do Bolhão, também está há 40 anos. Não, 30 e tal anos. E um colega meu de trabalho, que era lisboeta, chegou lá e a lisboeta que era, minha senhora, como é a sua néspera? Ora, néspera, aqui, e então para uma mulher, é uma parte do corpo humano. A mulherzinha, assim. A mulherzinha, à boa maneira, portuense, logo a querer-se virar, mas esta mulher, conclusão, o homenzinho... Era grega, é holandês. Ela vê-se chinesa. Como disse Rafael Rafael, depois é que ele explicou que era lisboeta e que cá em Lisboa aquilo se chamava Nespras. Não sei nada, isto é Magnórias. Uma coisa que eu acho mais lógica é o centro, ou no norte, acertar, transforma-se lá embaixo em frigideira. É. Sempre é mais parecido de fritar e de coisas. De frigir, acertar. Acertar é aquela terra que fica para lá de Coimbra. É, na zona de Coimbra. Olha, era um... Mas Castelo Branco. É, e eu já lá estive uma colega da minha mulher, que era de lá da Sertã, e eu passei lá uns bocadinhos. Agora, uma parte. Quando foi o casamento dessa colega, claro, foi em casa dos pais, lá na Sertã, porque os pais continuaram a viver sempre na casa deles. Ela é que foi para Lisboa, também emigrada. Foi para a frigideira. E... foi um almoço para aí de 50 pratos. E com a gravata, depois nós é que tivemos de vir embora, porque depois, isto foi no domingo, porque depois na segunda-feira toda a malta tinha de ir trabalhar e nós tivemos, a meio daquele jantar, nem acabámos os pratos todos, comemos para aí 5, 6, 7, sei lá quantos pratos foram, e ainda havia muito mais pratos. Foi uma boda, então ali, tudo feito caseirinho, com produtos da terra. E entre esses pratos, estava um bitoque ou um prego em prato? Não, estava um... Ai, como é que se chama aquilo? Não, era só para fazer... Que é o bucho. Eu sei, percebi. O bucho era presente nos Estados Unidos. com arroz e com carne, aquilo por dentro, depois aquilo cozido. Ai, teve a petisca no carro. Agora, uma parte. Não é uma parte, é outra questão da regionalização, que vai para lá das palavras, a própria pronúncia. Pois. Que é, por exemplo, aqui no Porto há aquela coisa do Viva Porto, Caraga, não sei o quê, não sei o que mais. Mas, por exemplo, como é que nós aqui dizemos, sou de Vila Real. Sou de Vila Real. Lá é mais, sou de Vila Real. Claro. É quer o S, quer o L, são diferentes. E os Bs pelos Bs? Bila. Não é, sim, mas isso é mais ou menos... Pronto, eles lá carregam mais no B. Mas não é só isso. Lá há, eu conheço o microclima do português, que é a banca. A banca. A banca ainda é quase como Braga. É o que eu disse há bocado. Aqui, mesmo aqui, para sul do Porto, há muitas terras que ainda mantêm e bem acentuada. Por exemplo, Oliveira das Meias, São João da Madeira. Santa Maria. E eu, especificamente com Cujeiros, que fica ali no meio das duas, falam mesmo um... Isto ainda tem, porque quando foi... Esvigeu. Os monstros lá fazem... Porque, como sabem com certeza, mais do que eu, Portugal foi invadido por vários povos e conforme a concentração desses povos numa determinada região determinou que os naturais dessas terras ficassem com as pronúncias deles. Por exemplo, nós vamos a Setúbal. Quando? Olha, eu ainda fui a semana passada. Está bem. O que é que acontece? Lá esteve uma comunidade muito grande, não sei se foi nas invasões francesas, de franceses. E ainda hoje, o verdadeiro setubalense, para dizer o R, carregam no R. Enquanto nós dizemos cruzeta, por exemplo, eles dizem cruzeta, o R ali fica ali preso. E a outra, por exemplo, isto agora já não é bem de pronúncia, mas é de acerca da colonização por estrangeiros. Ali na Póvoa de Varzim, o que é que acontece? Há muitos, enquanto nós, regra geral, somos morenos e de cabelo castanho ou preto, ali na Póvoa é muito, muito, muito louro. São quase todos louros. Ora, como se a própria Como é que eu ia dizer? As pessoas em si, como E a descendentes, fisionomia. a fisionomia e os genes ainda estão de tal maneira embrenhados que dá lá muitos louros. Outra palavra, louro. Porque aí aquele, nós dizemos Louro louro. e loiro. Louro, loiro, temos touro, toiro, Sim, exato. regadoiro, regadouro. Temos essa coisa. Mas Essa é cor porque loira. é que se há de dizer que uma pessoa loura ou loiro É russo. é russo? Russo porquê? Porque os russos que eram conhecidos eram todos louros. E como eram louros, eram russos. Qualquer pessoa que era russa, que era loura, Passou a ser russa, tinha portanto. de ser russa. Podia ser da Escandinávia, da Suécia. Não, mas. E passou a ser russa. Passou a ser russo. O lanche no norte transforma-se em merenda no centro. Se bem que aqui também diz muito merenda. Porque merenda é que é o verdadeiro nome Da comidinha que se da leva. comidinha. O O pizza. lanche, porquê que é lanche? Ah, mais um estrangeirismo, digamos É assim. francesismo, é? Ah, aí está! O pizza lá embaixo, no centro, transforma-se em calcar no norte. Por acaso aqui é mais calcar do que pizza. Lá embaixo deve ser ao contrário. Pisar e calcar. I piseite. You calcate. Eu, pelo menos, quero o que eu ouço dizer, mas à volta é mais calcar do que pisar. É, O calcar. calcário. É. Sapatilha transforma-se em ténis lá embaixo. Aqui é mais sapatilha do que Ah, ténis, isso é mais geralmente. à moda, porque é uma expressão mais recente. Porque ténis. É uma palavra nova. É, ténis não Quando é. me apareceram. Essa é uma daquelas palavras que vem muitas vezes pelas. Como é dizer? Das marcas. Aparece. Ainda hoje no Brasil não se diz tanto quero uma fotocópia, quero uma Xerox. Porque Pois. Xerox foi a primeira empresa a criar as fotocópias. Qualquer coisa plástica, qualquer plástico, é o nylon. É, por causa da empresa. A empresa que criou aquela matéria era. Olha, outra, estamos aqui a ver agora aqui, no centro e no Calma, sul. agora vamos mudar de capítulo. Tem que explicar a Mas tudo isto, que eu já estou a ver esta ânsia. aqui tem a dizer com a conversa que estávamos a ter agora, que é das marcas. Portanto, agora mudemos de região, Enquanto vamos aqui comparar o centro e sul. no centro, enquanto no centro e aqui no norte, no Porto, eu quero um gelado para Lisboa e arredores, é o Rajá porque foi o primeiro a aparecer. Rajá, nunca ouvi falar. É. Rajá é o melhor que há. Amém. É gelado lá. Portanto, em Lisboa para baixo, deve-se usar mais rajá do que em Lisboa para cima, o É gelado. natural que agora já não usem. Mas outros Sim, tempos. mas. Porque o gelado tem a ver com gelo, ou seja, frio, é Yeah. muito fácil de associar. Não, mas isso é em todo um lado, mas não lá para baixo, como era a primeira empresa, foi o Rajá. Exato, Foi como foi o primeiro a aparecer. o Rajá. Estou a aprender outro. O Berlinde, que tantas vezes eu joguei quando era Ah. miúdo, lá embaixo, de Lisboa para baixo é o Bugalho. Se fala mal tralho É o bugalho, que e o lá está. Tarã. E o Tarã. Tostanho. Lá está outro regionalismo, porque isto veio de outras terras dali à volta. Bugalho. O miúdo. Então, aqui é mais puto. E o feminino. Centro, miúdo. Sul, um gaiato. Uma casa do gaiato. Atenção. Gaiato vem de Gaia. Nós também somos gaiatos. Eu gosto. O E sou gaiato portuense. no sul, há outra palavra que é os putos. Ah, É. também usa-se aqui. Pois, aliás, o próprio Carlos do Carmo canta uma canção chamada Os Putos. E é de lá de baixo. E ele recorre a essas expressões por ser algo mais. Mas é engraçado porque no centro, eu já não sei, uma amiga da Lousã, que estudou comigo na universidade, já não sei para o que é que foi que disse alguma coisa relacionada com os putos, e ela ficou os putos, ficou assim. Não percebem. Isso é É. natural, na faculdade cruza-se com gente de outros sítios. Sim, exato, mas ou seja, eu presumo que lá para o centro não se use muita expressão dos putos. Não. Lá está, é O mais. miúdo. O Então, cachopo. era isso que eu ia dizer. O Tanto, mas cachopa também, isso é mais cachopa. para o Já cachopa, interior. exato. Cachopa, eu dava a impressão de dar Usa-se muito mais. em Coimbra. É cachopa, as Mas. cachopas do Bom Diego. Sim. Eu fiquei na ideia de que cachopo, cachopo era uma expressão mais utilizada para o interior também. Norte também. Também para o Minho. Também para o Minho. Ora bom, agora vamos mudar um bocado do continente para a Madeira. Alcunha no continente transforma-se em apelido na Madeira, mas aqui também. Alcunha, então falar o quê? Do nome em si? Há um bocado de confusão, porque, alcunha é designação, é uma designação subliminar ao apelido. É. Sei lá, o José das Coibes, ele não é das Coibes, só que é das Coibes porque tem uma quinta. Ou uma horta, não sei. Tu não és ramadas. Porque havia uma ramada na quinta. Exatamente. O apressado e andar depressa transforma-se em embalado na Madeira. Embalado, aqui o embalar é. Não, faz sentido. Embalagem. Não, e faz sentido. Embalagem e apressar? Não, e faz sentido. Repara, tu quando vai. Pressa, está ali tudo embalado. Pressa e tal. Embalagem. Uma pessoa vai com pressa, vai embalado. Pois. Mas tem a ver com a embalagem. Uma embalagem é um cartão de uma caixa. Sim, mas repara, quando... Vai embalado, vai... Pois. Embalado para o primeiro lugar, Fernando Alonso, besta. Bom, autocarro, horário. O quê? Na Madeira um autocarro é um horário? Mas atenção que a Madeira, e nós vemos por aqui, que a Madeira também foi uma terra colonizada por várias regiões. Venezuelanos não faltam. Principalmente. Não, não. Eu conheço uma. Até. Hoje em dia. Agora, que é de lá para a Venezuela e não da Venezuela para a Madeira. Mas, na própria Madeira, na Madeira, eram, lá está outra vez, os alentejanos, os alentejanos, e cada um levava as mas suas horário. Coisas. Sim, mas horário. Horário porque começou. Vinha de hora em hora o transporte. Batata e batata doce, já falamos. Uma bufetada transforma-se numa relampada e numa tapona. Relampada é bonito, relampa. Uma tapona dá mais aspecto de brasileira do que outra coisa. Uma tapona. Dei um tapa em você. Nós ontem falamos de uma coisa de tapar, de dar um estão. Sim. Olha, esta aqui também é mesmo, só lá na Madeira. Uma caibra. Eu tenho uma caibra. Na perna. Uma cangueira. Se tirasse o N, era pior. Cangueira. Cair, escorregar lá é trompicar. Eu ando aprendendo outra coisa. Trompicar. Olha, eu também estou a aprender muitas. Trompicar é. De onde é que vem o trompicar? Sei lá, de onde é que vem. Muitas delas já conhecia, porque eu conheço várias pessoas da Madeira. E porquê é que trompicar é cair, ou escorregar? Essa também não sei. Porque é que virá, do que é que veio? Pica. Trompica, tromba. Bom. E campo queira, agrícola. Queira-se tromba. Está bem, mas isso seria trombicar. Trombicar parece outra coisa. É uma coisa de trombas no chão. Campo agrícola transforma-se numa fazenda, mas cá também se usa fazenda. Casa de banho, lá está o cagatório. O chuchu, o pimpinão, a continental, já fala. Conversa, pão-leio. Aqui também ela tens muito pão-leio. Pois, lá está. É mais assim. Esta também pode-se dizer que é do norte. Vamos ter um pão-leio. Mas se calhar eles dizem mesmo, Não, porque é assim. Não, eles dizem, vamos ter uma conversa. Só que aí este conversa que aí está, e este conversa que aí está, é o conversa daquelas pessoas que falam muito e dizem pouco. Ah, tens muito paleio. Ah, vai lá com o teu paleio. Tens muita conversa. Por exemplo, aqueles lá que vendem lá os colchões e não sei o quê. É um colchão inteiramente grátis, depois tens de comprar o resto da casa, mas é um colchão inteiramente grátis. Mas isso é o que se diz cá. Não é? Sim, mas lá também se diz lá, e se calhar um bocado para aquilo que os outros. Não, mas o que está aqui a dizer é que vamos ter uma conversa. Lá dizem, vamos ter um pão aí. É isso que está aqui a dizer. Não é bem assim. Faz aí ao contrário. Corrente de ar é uma viração. É uma viração de vento. Na Madeira usa-se viração mesmo quando está. Cá, criança, transforma-se lá em buzico. Sim. E criança. Um masculino de criança. Buzico. Também não sei onde é que vem. Desmanchar, destruir ou partir é o escangalhar. Então, também se usa cá. Esta coisa está toda escangalhada, cara. Escangalhar. Escorregar é o esvarar. Esta não vai a lado nenhum. Viração, esvarar. Eles gostam do. Fazer troça. Portanto, fazer troça é caçoar. Esta palavra também se usa muito, porque, lá está, esta aqui já me dá a ideia do brasileirismo. Sim, uma caçoa. Olha, esta aqui é que é... Fósforos transforma-se. Esta aqui é que gostasse, transforma-se em... que me explicassem. Transforma-se em palhetes na madeira. Porquê? Fósforos cá, palhetes lá. Porque era feito de palha. Eram feitos da palha, os fósforos. Não, mas se repararem, os fósforos são... Ou seja, são pequenos, não é? Palhetas. São uma espécie de palhetas pequeninas. Olha, palhetas é outra coisa que lá em baixo visto diferente. Como é que é? Ou cá é que se diz? Não, eu cá digo palhetas. Lá em baixo é outra coisa qualquer. Bem, eu não lembro. Aqui é uma coisa estranha dizer-se palheta, chamar-se palheta àquela coisa das cordas dos cavaquinhos e de. Não é para beber do copo, é disso que eu estou a falar. Ah, eu cá digo palha. Um vinho palha, palhete. Um vinho não, não palhete. É este é palhete. Gelado, a máquina é uma lambeca. Lá está. Lambuzar. A lambazine. Esta não vai a lado nenhum. Então não vai. Gelado, a máquina, o que é? Basicamente, é lamber. Lambeca, deve ser por aí. Habitante dos campos, uma pessoa este, rude. Este é mais que... É um vilão, uma viloa. Pois. Vilão cá é outra coisa. Não, vilão é o natural de uma vila. Não, mas quando se diz cá é um vilão, é o mal da fita. Pois, sim, mas... rigorosamente. Porque vilão é uma pessoa ruda, é uma pessoa... Não, mas ali diz, habitante dos campos. Quer dizer que uma pessoa que vem dos campos da vila... Não vale a pena estares a ler ali uma pessoa ruda. Estás a ler porquê? Não vale a pena. Isso não vale. Mas se chegarem cá e dizer vilão... Por exemplo. Entende-se lá o que é o mal da fita. Não é isso, mas repara uma coisa. Essa extrapolação para o mal da fita... Tem a ver porque os vilões eram precisamente pessoas... Rudes. Mas neste caso o rude é de vir do meio rural, não é de ser uma pessoa não. má. Não é... Não neste caso é. Um vilão na madeira é uma pessoa que vem do Não, do mas espera aí, mas deixa-me explicar. Aqui também seria assim com certeza. Vilão vem de vila. O problema, ou a questão é que depois... Ah, é isso. Quer aqui, quer lá nem tanto, não é? Mas aqui... houve essa extrapolação para o vilão, por ser frio, por ser rude, por ser por ser áspero, passou a ser o vilão no sentido de ser mau. Atenção que os vilões são maus. E o feminino é viloa. Pronto, aí já... Ora bem, agora há uma coisa a falar sobre mim, finalmente. Um homossexual. Espera aí. Espera aí. Você quer passar à O habitante dos campos, o rude. Portanto, é uma pessoa que vive no meio rural. Rude, sim. E é tão ruralista. Mas não está bem. Mas ruralista é uma pessoa que estuda não. O rural. É o ruralista. Eu que vivo. Rurícola. Agrícola. O homossexual é um larilha. Aquilo. Da madeira. Nós não dizemos larilha. Dizem larilas. Aquele gajo é larilas. Mas isso é outra questão. Isso é o meu apelido, não larilas. Isso... A minha alcunha. Porque... Não ler, ele fica bem. Sim. Ah, mas achas que fica bem, está bem. Para ter agora vai ser uma boa mil, cara. Enfim. Mas... não, isso tem mais a ver, o facto de ser larilha, tem mais a ver com outra coisa, que é o facto de eles lá carregam o Eldres é o lhe. Não é? Que a gente vamos balhar para a gentinha da madeira. Agora já se perdeu um bocado esse... Isso também vem muito da América do Sul. Balhar, o reforçar o... Não é preciso ir para a América do Sul e Espanha. Pronto, a Espanha, mas sabes que muita gente vem da América do Sul para a madeira. Sim, claro. De Espanha para lá. Claro. As hortênsias transformam-se em novelos na madeira. E eu pergunto o que é que são hortênsias. São as plantas. Aí são novelos cá, são os de... São aquelas da costura, flores que há azuis e... Não, mas eu estou a dizer, novelos cá, é os coisas da costura e tal. O que é aquilo? Iman. Ai, o Iman. Azougue. Já não me esqueci. Sabes porquê é o azougue? Porquê? Porque isso está ligado com a química e com a física, olha que é isso. Aliás, eu acho que o Iman é menos português do que o azougue, porque o Iman é um estrangeirismo, não é? Eles adaptaram para imã, parece mais brasileiro pela coisa. Não, às duas. Imundo, portanto o Nuno também, nugência. Cá não se usa nugência. Uma pessoa imunda não. É uma pessoa imunda, porca da gente. Não, imunda pode ser nugenta. Nugenta, mas lá um imundo é um nugência. Lá está, em vez de dizer nugenta, pois, tu dizes aquela pessoa é nugenta. Pá, que nugência. Nugência está correto. Mas cá não se usa nugência. Não. A origem em si está certa, porque depois da Bem, da dois. emergência, aquele gajo, lá Bem, está, dois. aquela pessoa é nojenta. Um irrequieto é um bicho de pêssego. Porquê que é um bicho de pêssego? Porque os Porque o bichos dentro do pêssego piso, andam lá. olha lá, Ah, bem. Este gosto. Lábios cá, vou para a madeira só por causa deste nome, desta palavra. as As beiças, beiças. eu não Os sei. lábios cá são beiças lá. Quero-te beijar as beiças. Os Anda cá. beiços, as beiças ou os beiços. Também. Lanter, olha, outra falar sobre mim. Lanterna cá é um olho de boi na madeira. Tu gostas Porque muito de é a coisa. insultar. Tem lógico que é o olho de boi, mas também porque é que não é o olho de outra coisa qualquer? É de boi. Será que os bois têm os olhos maiores que os outros? Não, devem ter mais luz à noite, não sei. Um lixo. Cisco lá. Está Vou colocar o certo. cisco no. O Olha cisco. que giro, eu conheci uma pessoa Chama cisco. que se dominava de. Ai, isco ou cisco? Cisco, Pois, cisco. ele denominava-se de cisco, por acaso cisco ou lixo não Mas onde é era que vem o grande diferença. cisco? Cisco. Não, cisco. É o cisco. Tirar este cisco daqui. Entrou-me um lixo no olho. Há uma empresa tão forte que chama Cisco. Será que eles sabem disto? Merceeiro é um vendeiro. Isto está certo. Não sei o que é que está certo. Vendeiro pode vender muita coisa. Um merceeiro é de mercearia. Pronto. Nós especificamos mais. Uma mexeriqueira é uma bilhardeira. Lá está o bilha, que no Sim, caso há sim. bocado A falava. bilhardar é. Vamos abilhardar um Larilha e o bilhardeira. Mola do cabelo é uma prisão e uma tranca. Prisão para prender o cabelo, tranca para É uma trancar o cabelo. mola. Mas lá está, a prisão cá. Pá, também deve ser a cadeia. Se calhar prisão cá. Olha outra. Prisão cá em cima, cadeia lá em baixo. Não? Se calhar. Montidão, bicharada. Ah, então sabe muito, vá lá, embora. Isto deve ter a ver com o bicho, com os larilhas. Bicharada, já viu? Uma motivação chama-se bicharada. Isso é o que você gostava de chamar, como se não se fosse Não, um diz, é motivo. pá, tanta bicharada aqui, o que é que se Só tem passa? bicharada junto. Um papagaio de brincar é uma joeira, ou um joeira, não sei. Perseguir, atazanar. Pois, Estás a atazanar no meu juízo. Não se diz isso cá. Estás a perseguir-me a sim, não, cabeça. não, mas é que cá está, mas o atazanar aqui tem uma conotação um É bocadinho mais estar a diferente. chatear. É, Estar a perseguir, mais insistir, a chatear. insistir. Lá é Perseguir. mesmo o atazanar de perseguir alguém. A persiana é uma. É um tapa-sol. Ah! Tapa-sol! Criança, não se escrevia assim, devia ter o livro. Está certo. Se é para Mas persiana, é para tapar o sol. Ou a chuva. Não, é um tapa-sol. Então, acho que agora este aqui chuva. também está giro. Uma peste, um reguila é um estepilha. Lá É estão os estupor. lhes. É um cepilho, é verdade. Lá É. estão os lhes. Mais uma expressão que eu também já conhecia. Este também gosto mais na madeira. Ah, as pessoas que gostam mais na madeira, o que aqui? Pisar o pé de alguém é apatanhar. É Ou com a pata. apatanhar. Pô, com a pata, exatamente, que é o que nós temos. Porrada é uma malha. Vou malhar-te. Vou malhar Mas aqui naquele gajo. malhar é outra coisa. Não. Não, cá! Você não conhece aquela? Já malhaste a Pamela Anderson? O Zé malhou-a. Que é outra. E o malhar o milho na eira. Pois. É dar porrada na. É? Porrada, malha. Está bem. Um preguiçoso é um vadio. Cá vadio é mais. Não é tão É ma. preguiçoso, mas é de andar na rua e nunca parar em casa. Mas Está. airado. Tá um bocado Olha, associado. Mais ou esta. menos. Presépio é uma lapinha. Esta eu sabia. Lapinha? Lapinha vem de Lapa. E o que é uma lapa? É ali que fica antes, a seguir a Carolina Miquel. Anderson, Carolina Miquel. Uma lapa E tem Coimbra também. é uma rocha. É um Mas o presépio. E o que é presépio o não é. presépio? É Presépio. onde parece o Menino Jesus e a vaca. Não. Presépio é um curral de animais. Pois. Mas o que é que tem a ver com rocha? Hã? Presépio é um curral. E a rocha? Porque o É curral é feito composto dentro da rocha, está da bem? rocha. Ah, lapinha. Isto é tudo lógica, já viste? É engraçado que há uma terra lá que se chama Curral das Freiras, tanto que lá fosse Porquê? Curral. Pois, não desce onde estavam lá encurraladas E as das freiras. freiras, porquê? Não sei. Porque uma ilha que está no meio do oceano, e nós aqui tão longe, e não havia os meios de defesa que havia, eram assaltados Para aí, o som. Eu... por piratas. E uma das vezes, uma congregação, talvez, parece-me que era de Funchal ou daquelas carriolas, quando vieram os tais piratas, elas tocam, eu por acaso conheço a situação, para se chegar lá a essa terra do Curral das Freiras, aquilo é mesmo, eu não me arriscava a ir de carro, ali. E tanto é que nem cheguei lá, porque quando tivesse ido fazer as excursões lá na ilha, de caminhoneta. As planilhas, como aquilo era de difícil acesso, e os piratas não tinham assim as possibilidades de lá chegar, elas refugiaram-se ali. Na rocha. Quando nós queixamos, o queixar-se transforma-se na madeira em cramar-se. Cramar vem de alguma coisa de crama, não sei. Essa tá bem. Repreensão é uma resonda. Também é essa. Sim, olha, isso é um estrangeirismo. É. É um quê? Um estrangeirismo. Isso utiliza-se muito em países como a Venezuela. Não, lá está, na América do Sul. Uma rolha. Cá usa-se, é o batoque. É uma rolha grande. Usa-se. O batoque cá. Ouvi bitoque em Lisboa. O batoque cá é uma rolha grande. O rolhão. Não faça um trocadilho. Uma rolha, para nós, rolha é aquela rolha normal das garrafinhas e tal. Agora, o batoque. É das maiores. Nos pipos. Você está muito rolhão, pipo. Nos pipos. Nas adegas. Sim. Vou lá pôr o batoque. Não sabia. Sabias que era batucado. Eu sou burro. Que é que era? Eu bem digo que gosto mais das expressões madeirenses do que as cá. Um susto, um lá, um cagaço. É mesmo que se diz. Estou todo a cagaçado. Estás a ver como tu sabes. A cagaçado. Pois. Mas que estás com cagaço. Já o cara era o cagatório. Bem, a tareia é uma baia. Esta também é estrangeirinha. É. Túnel furado. Pois. Túnel furado. É lógico, então teve que se furar para criar o túnel. Vergonha, um vexame, isso também é brasileiro. Vergonha, vexame. Olha esta. Um volante, é o guiador. Esta cá no Porto diz-se? Sim. O guiador. Eu nunca disse. Tens a Maria que é firme. O guiador, quando éramos miúdos, é pá, o guiador da bicicleta. Por exemplo, eu sempre soube ouvir muito o guiador. Mesmo até referente ao próprio carro, já nem tanto, mas também ouvi. Eu nunca disse guiador. Nem na bicicleta, nem no coisa. Espera, deixa-me só ver aqui uma coisa. Não, aqui não tem exemplos. Mas há um problema. Estás a ver as tais coisas que nós falamos. Alguns dos termos, as suas origens, nos dialetos de português arcaico, trazido pelos primeiros povoadores, provenientes principalmente de regiões Minho e Algarve, afinal eu sabia um bocadinho. Aos quais posteriormente se juntaram comerciantes de várias origens, ingleses, espanhóis, flamengos e escravos da Canárias e de Marrocos. Por isso é que tem ali assim muitos termos. O dialecto madeirense é classificado muitas vezes como o português insular, por ser chamada ilha, sendo mais aparentado com os dialetos do nordestino, por isso é que a gente está ouvindo ver chame. Nordeste do Brasil, dos Açores e do Sul de Portugal. Acho que a Madeira fica mais perto do Sul do que daqui. Só uma questão que eu tenho e que é, como se falou há um bocado, acho que foi o que falei disso, que é aquela situação do... Pronto, tal como na Madeira há o L, que se chama mais em Lhe, também em Vila Real, Viseu, etc. Há uma... Não é bem o... O se, aliás, o se transforma-se quase em che, digamos assim, é intermédio, ninguém diz bicheu, mas dizem biseu, não é? Em Bragança também é muito isso, e o L transforma-se num L assim meio, eu tenho um bocado em ideia de que isso tem a ver um bocado com o facto de Vila Real, Viseu, Bragança, aliás, está ali mais para a beira de Espanha, não será? Está já para lá no L. Sim, porque em Espanha há essa. O L é diferente. Mas estás a falar da Madeira? Ou... Não. Ele não está a falar da Madeira. Não, eu voltei para Vila Real. Porque era uma que eu gostava de falar aqui. Que é o facto de. Quer Bragança, quer Viseu, quer. Para Guarda já nem tanto, mas quer Viseu, quer Vila Real, quer Braga. Bragança, aliás. Tem muito esta. O L é um L mais espanholado. E o S também. Viseu, lá da, tem aquela coisa, o Viseu, inclusive tem uma coisa que é, nós cá dizemos por norma terra, e eles terra, porque em Espanha, digo eu que será por isto, porque em Espanha o R são dois R's, o R é um J. Por exemplo, eles em Espanha, o vermelho lá é rojo, ou seja, R, ro, e R, J, Oh, e parece mais que. Não sei se será por isso. Aí será mais uma questão de sibilâncias e fonéticas, mas. Juan de Ramos. E começa por J. Não, Juan Juan de. de Ramos. Sim, eu isso. E não deixa de ser uma questão interessante, digo eu. Pela particularidade, porque essa região tem essa. Eu aprendi isso, cá está, fiquei com um SR por causa do Aveiro, em Aveiro. Mas. O que tu tens razão é na Madeira, em relação ao L, há uma palatalização. Palatalização. Por exemplo, família é família, o Vila é Vila, aquilo é aquilo e o Sim. Filipe é Filipe. Sim, é muito isso. Mas Eles mesmo. dizem lá uma coisa melhor que nós, dizem economia. Está certo? Onde é que está o ICO? Não é economia? Onde é que está o acento? Não, é Economia. economia, então. Eles dizem lá economia. Mas é essa questão da sibilância em Vila Real, Bragança. Mais até em Vila Real e Bragança. Mais até, e em Viseu. Em Viseu é mais o Z, né? Em Viseu. Nós conhecemos mais porque Bragança. Pronto, é Bragança, ok, mas não há assim uma coisa tão. E Vila Real não tem S, portanto, já que eu só chego mais com o Viseu, porque Viseu é o S ali uma consoante isolada. Mas não deixa de ser curioso porque pronto, há toda. Aliás, inclusive ali aquela zona de Trás-os-Montes tem o segundo idioma português, que é o mirandês, que também sofre uma influência direta do espanhol. Aí mais aceito, mais deliberado. O espanhol, enfim, mesmo, pronto, Nas daqueles. terras fronteiriças, É. nós aqui temos sorte no norte do Minho, porque o Minho, a Galiza, na parte É. da Galiza, está muito aproximado. Fala-se quase igual a uma pequena variação. Agora, quando se começa a descer a parte que liga com a Espanha, já para sul, que apanha as Andaluzias e por aí fora, então aí é que é uma complicação porque já são duas línguas um bocadinho mais diferenciadas. Ainda na semana passada falei sobre um caso do português, de Portugal para o Brasil, que é o escrever o falamos, o cantamos, o conversamos. No presente não tem acento, no pretérito perfeito tem, mas no Brasil não se coloca isso. Lá está mais um pormenor em que os madeirenses são melhores que nós, na minha perspectiva. E Porque eles lá o leem. presente dizem o falamos, que era para fazer a conjugação, a distinção. Se é o pretérito perfeito Sim, passado, eles dizem o falamos é falamos. falamos. Porque cá nós dizemos falamos ontem e falamos amanhã. É igual, o verbo. E lá não. É falamos. Hoje. Falamos. Falámos ontem. Muito bem. E com essa me vou embora, o Nuno Leiria inspira-se, porque eu. Epá, já o meio quarto. Ai, que desgraça! Epá, estava Epá! tão engraçado isto. Pois, mas isto já vai em uma hora do programa. Bom, eu, para o dia 21 voltamos e eu despeço-me e não sei música. Mas são regiões, está bem? Eu acho que nem vamos para música. Já temos uma hora de programa, acho que nem vamos para música. Como é essa música? Eu Não sei. não Põe sei uma o música. genérico da FM Regiões. A gente vai-se embora e eu despeço-me. Ah, já sei uma musiquinha para fechar o programa de hoje. Vira, vira, vira, Não, vira, vira, pelos vira. caminhos de Portugal, Pelos do Minho caminhos e de Portugal. Portugal. Uma música cantada em bom português, bom Portugal. E eu não canto, senão os ouvidos fogem já. Despeço com uma amizade e até a 2 a 8. 2 a 7. 2 a 8. De hoje a 7. Uma semana tem 7 dias. De hoje não é da manhã, é de hoje. De hoje a 7. Vou passar 7 dias até chegar domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, Quarta, quinta, quinta, sexta, sexta, sábado, sábado. domingo. Domingo já é o dia em que gravamos. Pronto, mas de hoje a 8 há um elo de Hoje ligação, conta. há um elo que Hoje estabiliza. conta. Sábado já é. Domingo E já o é o dia da próximo. gravação. Não, mas o próximo domingo também conta. Pronto, ouvintes. Vamos ligar o microfone que se vai ver a cena de porrada agora e o Carlos Espeto antes Já aprendemos do o soco cão por causa verdadeiramente. das coisas. É verdade. Eu estava aqui a pensar. O próximo vai ser um debate entre 7 e 8. Obrigado. Na próxima semana já sei qual é o Isso não tema. tem. Não tem. Não, não. Eu não sou às pessoas, fica para daqui a 2 semanas. Passa Qual, em quem é que breve. canta o Pão pelos Caminhos de Portugal? É o Gilberto Gil. A quem? Gilberto Gil. Não, não é. É o João Gil. Não, não é. É o Mário Gil. É isso, é o Mário Gil. Eu sei que é um Gil qualquer. Divertido. É o Mário Gil. É o Mário Gil. Se tu dizes. Vamos É. embora. Até para a semana. Pelos caminhos. Os caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa.